Começando mais um N-Party Costa a Costa, o podcast da N-Party. Olá a todos e bem-vindos a mais um N-Party Costa a Costa. Eu sou o Mário e do meu lado está aquele que está frustrado com personagens adolescentes de RPG, o Jomon. Olá. Só isso? Eu tô com sono, mas só que eu perdi o tesão com você falando isso agora. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí, pessoal? Eu quero o impeachment do Kimishima, já. Que horror. Peraí. Tá, antes de a gente entrar no bate-papo, por quê, cara? Ah, porque nós da Nintendo, nós merecemos um presidente ativo. E a única coisa que ele fez é a entrevista na Time. Ele é um cara, sei lá, que fica nos bastidores. Eu queria alguém mais engraçado que saiba de rir de si mesmo. A minha sugestão seria o Shibata. Shibata tem vários memes e eu acho ele mais divertido. É, por causa dos memes? É, tem que ser um presidente memificado, né? Amigo! Bom, e aproveitando então, o que vocês estão jogando aí na vida real memificada de vocês? É. Eu tô fazendo uma coisa idiota, velho. Eu tô terminando o Project Crossone pela segunda vez, porque eu não tinha o que fazer, mas eu não queria pensar, então. Eu queria um jogo, sei lá, tipo... Um ou dois? O dois. Nossa, mano, eu não tive saco pra fazer uma vez e você tá zerando de novo dois. Eu não tive saco pra comprar. Continua assim. Não sei, não recomendo a ninguém. É só, tipo, tô assistindo TV e tô passando uma fase de Crossone, só isso. É, que de fato não precisa pensar muita coisa mesmo, por mais que seja um RPG tática. E eu tô jogando Final Fantasy XII, eu tô na minha saga do Final Fantasy, recém-zerado 10. Eu tô curtindo bastante o jogo, dia de passagem. É o melhor sistema de luta até agora que eu vi na série. Mas você ia reclamar do Van, hein? Eu ia reclamar do Van, porque o Van pra mim foi colocado assim, pegaram... Falaram, a gente pode ter uma personagem principal que é uma rainha viúva, a gente pode ter um pirata do céu sarcástico. Aí eles riscaram assim, não, isso aqui não é muito adolescente. Aí colocaram, vamos pegar o personagem do 10 e jogar de novo no 12, só que tirar toda a emoção que tinha no 10. É, não, eu acho que o Van é uma remistura do personagem do 10 com o Zidane, acabou. É, então, é mais ou menos isso. Ele é pobre, só que ele é bonito. Mano, é muito escroto tudo. E ele ainda tem um romancezinho muito idiota que tá acontecendo, que tira toda a lógica do Final Fantasy 12, mas tirando o Van, o jogo tá muito bom. Eu tô jogando Final Fantasy IX, mas no Steam, eu baixei pelo Steam. O que eu tenho falado do jogo é, ele continua a mesma coisa sempre. Os gráficos, né, assim, você tem como otimizar, né, você aumenta, tira os efeitos de batalha lá dentro daquela câmera de batalha, né. Ah, dá pra tirar ele? Dá pra tirar no PS1? Dá, você tira a câmera de batalha. E que é aquela parte que fica rodando tudo, né, você tira isso. Tá, mano, eu zerei o jogo com essa câmera, como isso me irritava. E dá pra aumentar o texto, a velocidade do texto, dá pra otimizar. Óbvio que eu tirei, né, irrita bastante, né? Mas ainda, algumas coisas ainda ficam um pouco lentas, né, enfim. Os gráficos HD, velho, é muito bizarro, porque os personagens estão bons, assim, os modelos dos personagens são bons, mas o cenário parece um JPEG em baixa resolução, cara. Tipo, meio broxante, sabe? Mas é Final Fantasy IX, como sempre foi, e eu tô tentando zerar, concluir até os achievements são legais, e vamos ver, depois eu vou ver se eu consigo fazer a versão 100% que pegar Excalibur 2, que é a espada mais forte do jogo. Você vai fazer, que você vai zerar em poucas horas, né, pra pegar isso. Não, então, não é zerar, você tem que chegar até memória com menos de 12 horas de jogo, mas é basicamente isso. É, basicamente zerar, né, no jogo final que você chegou. Olha que legal, dois caras estão jogando Final Fantasy. Qual? Eu e você, porra. Caralho. Ah, tá. Todo mundo que já assistiu Toy Story já teve aquela vontade de dar vida a um brinquedo. Demorou, mas eis que a tecnologia permitiu que dessemos vida aos nossos bonecos, mas de uma forma um pouco diferente. O termo Toys to Life, ele trouxe esse conceito de você pegar um boneco físico e trazer à vida. Nos jogos digitais, obviamente, você coloca o boneco de alguma forma que você consiga trazê-lo para o jogo, dentro do jogo, na forma virtual. Nos jogos digitais, os bonecos eles vieram meio desacreditados, né? Muitos deles, assim, eles utilizam a chamada tecnologia NFC, que é um termo que tem acompanhado os jogadores há algum tempo, mas que já existe no mercado da tecnologia há mais tempo do que nos videogames, né? O NFC, ele é muito usado para celulares, para transmissões de dados via wireless, sem fio. Até então, a gente tinha a tecnologia Bluetooth, que permitia que dois aparelhos eles se conectassem, paralhassem e pudesse haver uma transmissão de dados, né? Só que o NFC, ele é bastante diferente do Bluetooth. Ele é uma evolução do RFID, que é uma tecnologia que usa radiofrequência, e ele também tem que estar, os aparelhos que utilizam o NFC, eles têm que estar muito próximos um do outro, né? Porque o nome é NFC, né? Na tradução, a sigla significa Near Field Communication, ou comunicação de proximidade de campos. Comunicação, né? Por proximidade, né? Basicamente, para você conectar, para ter troca de informação entre duas pontas do NFC, você tem que estar em mais ou menos 4 centímetros de distância, né? Mas o NFC, ele tem uma parte passiva e outra ativa. A passiva normalmente é uma tag, é um pequeno objeto que ele transmite ondas magnéticas. E a parte ativa, ela identifica essas ondas e a parte passiva e transmite energia. A parte ativa sempre vai transmitir energia e a parte passiva recebe. Eu vou dar um exemplo muito prático, eu vou dar um exemplo da parte rica e a parte pobre. A parte rica, obviamente, é no videogame. Você que tem um Wii U, etc., você já deve ter colocado um Amiibo no dispositivo de leitura do Gamepad ou do 3DS, do New 3DS, e deve ter ocorrido transmissão de dados, ou qualquer outro videogame, né, que tenha um boneco que você possa transmitir dados, né? A parte ativa é a base que vai se conectar com o boneco, e a parte passiva é o boneco. O boneco, ele não transmite energia, não faz nada, ele só armazena dados, enquanto a parte ativa se conecta, escreve dados e lê dados. A parte pobre é se você tem um bilhete único. Eu ia falar dois exemplos, porque eu não sabia que era NFC até eu pesquisar que era NFC. Cara, o bilhete único, ele é a parte passiva, né? Ele só armazena dados, que é o seu saldo pra você andar. E a parte ativa é aquele bagulhinho do busão, lá você passa e tá tudo certo, né? Amiibo! Antes dos Amiibos e Skylanders e toda essa porra que nasceu, tinha já umas coisas que eram consideradas Touch Life pelo Wikipedia. Os primeiros eram de 97, chamados Actimates. Eles eram eram bonecos do Barney, dos Teletubbies e do Arthur, que é aquele ratinho amarelo com óculos, que tem uma irmã muito escrota, que passa na cultura. Nesse videogame, ele tinha pra computador e tinha pra outra plataforma. E nisso você interagia, passava o desenho e você interagia com o desenho respondendo as perguntas que os personagens faziam com os seus bonequinhos. Eu não sei como era, se você pegava o Teletubbie vermelho e colocava e dava aquela sinal de errado, a pergunta. Eu não sei, devia ser tipo um Dora Aventureira com bonecos. Eu compraria um Amiibo do Barney, velho. Um Amiibo do Barney. O Barney é o único que não recebeu a escrotização, né? O Barney todo mundo gosta. O problema é ter os quatro Amiibos do Teletubbies, né? Mano, é uma coleção que você tem. Imagina você ter o boneco do Solzinho, né? Do bebê? Mas eram pelosos, eu acho. Acho que não eram bonecos duros, isso aí. Já em 2011, Skylanders surgiu com um conceito muito novo, né? Que você poderia utilizar bonecos em um portal, invocá-los para dentro do jogo e controlar o seu herói. Esse conceito, assim, ele surgiu um pouco desacreditado. Eu mesmo, tipo, quando ouvi falar do jogo Skylanders, eu falei, nossa, tipo, quer dizer que eu vou ter que comprar o boneco e mais o jogo? Tipo, isso não vai dar certo, porque, não sei. É muito caro, né? A primeira ideia é que é muito cara. Eu desacreditei. Acontece. E ainda não acredito, velho. Skylanders é muito feio, cara. Não, é um jogo da geração passada, né? Não, eu tô falando dos bonecos. Os bonecos, pra mim, eles são esquisitos. Eles são só uns bichos escrotos, sabe? Pegaram umas crianças lá na segunda série e falaram, desenha aí uns bichos pra gente. Não é muito assim, porque o Spyro já existia. Mas só o Spyro existia. E todos os 20 milhões de bonecos aí, o que você vai fazer? Não sei, cara. Em todo caso, os Cavaleiros vendeu muito, muito, muito, muito. E a Activision ficou ganhou muita grana em cima desses bonecos, o que abriu o olho do mercado. Mas vocês perceberam, a Activision gosta de vender coisa de plástico, né? Antes era os negócios do Guitar Hero, agora aí viraram os Skylanders. Eu acho que o que sobrou do que tinha da cota de Guitar Hero se fizeram. Derreteram umas guitarras e virou os Skylanders, né? O jogo fez tanto sucesso que ele ganhou, assim, dois prêmios da Toy Industry Association, que foi o Game of the Year e Innovative Toy of the Year. O problema do Skylanders é que, como todo o princípio, existiam muitas falhas, né? A principal delas é que, assim, ele funcionava à base do RFID, que, por radiofrequência, ele é um pouco atrasado em relação ao NFC, ele não é NFC. E ele foi hackeado de todas as formas, né? Então, você podia chegar lá com um algoritmo lá, você podia chegar com o seu smartphone e, tipo, conectar o boneco nele. Do smartphone, você, sei lá, colocar ele no level 99 e botar no jogo. Era nesse nível e era muito prático você fazer esse tipo de coisa, né? O Skylanders, o sucesso Skylanders permitiu que a indústria de jogos virasse e pensasse, tipo, em como seria possível, tipo, ganhar dinheiro com esses bonecos que, né, estão dando vida para as crianças, né? O Skylanders, ele necessariamente, tipo, ele atingiu o mercado infantil de games como outros jogos não tinham atingido, né? Basicamente, Skylanders inventou o gênero porque fez sucesso, né? Antes todo mundo sabia, existia, não foram eles que criaram, mas, tipo, ninguém queria fazer, até pelo alto investimento e a dúvida em relação ao seu retorno, né? E o interessante de Skylanders é que quando a Activision fez o projeto, numa fase inicial, eles chegaram e bateram na porta da Nintendo. Então, a gente tá com um produto aqui e a gente quer uma parceria pra, entre aspas, dividir o risco, né? E que a Nintendo olhou, isso segundo o cofundador da Activision. A Nintendo olhou e falou, esse conceito é interessante, só que a gente não quer nada com isso. Ou seja, Skylanders poderia ser exclusivo dos consoles Nintendo. Hoje tem o jogo lá, né, que tem personagens exclusivos da Nintendo, tem o Donkey Kong e o Bowser. Todo mundo viu essa surpresa na E3, na hora, todo mundo amou. Bom, aí nessa onda foram surgindo alguns outros jogos que permitiam o uso da tecnologia NFC, né? Rayman Legends, quando veio o trailer dele, acho que em novembro de 2012, apresentava que o jogo teria os bonecos, uso da tecnologia NFC, e teria o uso dos bonecos NFC. Mas aí a Ubisoft desistiu da ideia. E, assim, na verdade, o Rayman Legends já tava todo cagado, sabe? Tipo, atrasou muito o jogo. E acho que eles acabaram cortando por causa do atraso, não foi por causa que teve algum problema. Eles cortaram porque eles perceberam que, não, que na vida real os membros do Rayman não iam ficar flutuando no boneco. O designer só pensou no conceito, né? Não pensou no como é que ia fazer depois, né? Deixou pro engenheiro se virar lá. Disney, depois disso, Disney Infinity foi anunciado como um jogo da Disney que utilizaria mundos e personagens exclusivos, né, do conceito Disney e teria uso da tecnologia NFC. Né? Que a gente resume como Skylanders da Disney. Eles basicamente viram um sucesso e falaram, nossa marca é mais pesada, a gente vai vender mais boneco, e mandaram eles. Então, mas assim, vocês já jogaram Disney Infinity? Não. Ele é um jogo muito idiota. Você já jogou Skylanders? Já. Você acha um jogo inteligente? É melhor do que Disney Infinity. Então, tudo bem, se você tá falando. Cara, eu me irrito com jogos de plataforma 3D em que a premissa seja coletar coisas. Tipo os Legos, todos os Legos. Mas é que o Lego, ele tem a temática mais engraçada, você tá jogando pela história. Por mais que você já conheça a história do filme lá, tipo, é divertidinho, sabe? Você vê como é que os personagens reagem e porque você quer ver, tipo, pequenos detalhes que fazem a diferença pro fã, entendeu? De repente você tá jogando Star Wars lá, você puxa uma alavanca e vê alguma coisa que aconteceu no filme ali em poucos segundos, né? Ou seja, você odeia Donkey Kong 64. Sim. Acho que sim. Cara, em off aqui, eu odeio o jogo do Tintim pro, jogo, pro PlayStation 1. Não sei quem jogou, velho. Esse jogo é uma merda. Uma bosta. Muito ruim esse você jogo. Você tá mandando jogos aqui de altos conceitos. Puta que pariu, velho. Hero do Cheetos. Esse é completamente off. Me desculpa que eu preciso me libertar disso agora. O jogo do Tintim, velho, ele é tão ruim que assim, você... Ele basicamente, você não pode tomar dano naquela porra daquele jogo. Tem uns bandidos, eles vão lá e te atacam. Pra você se defender do bandido, você tira uma foto. E assim, as fases são, você tem que coletar moedas. Se você chegou no final da fase e não coletou uma moeda, começa desde o começo. Caralho, que boa. Esse jogo é muito ruim, foda-se. É, o Disney Infinity, ele tem esse mesmo conceito, você tem que pegar moedinhas lá no jogo, enfim. Ah, só que assim, ele é um pouco diferente porque alguns tem os mundos da Disney e cada mundo tem uma missão diferente, né? De alguns outros é tipo, derrote 5 bandidos. É, colete 10 moedas, ajude os 10 passageiros aqui, faça alguma coisa. E cada boneco é um personagem da Disney, obviamente, né? Então você pode controlar o Jack Sparrow, o Mickey, sei lá, e o Mestre Yoda no mundo do Aladdin, não sei, entendeu? Tipo, muita gente achou que era um conceito parecido com Kingdom Hearts, mas não tem nada a ver, viu? É, se eu não me engano, Disney Infinity tem sistema de criação de fases, não tem? Skylanders tem? Tem. Tem sandbox, Skylanders eu acho que não. Então. Aponto pra eles, né? No modo sandbox lá do Disney Infinity, você pode criar tudo que você quiser, do jeito que você quiser. É perfeito pra criancinha ficar jogando e não falar com os pais, sabe? E depois, essa, vou continuando na linha de pensamento, depois que eles lançaram, talvez da Pixar, eles lançaram da Marvel e depois do Star Wars, né? Então vai de acordo com as aquisições da Disney. Então, mas é que aí já veio Disney Infinity 2.0 e depois 3.0. Mas né? É interessante ver como os anteriores sempre funcionam com os posteriores. É bem interessante ver isso, né? Que vai crescendo a franquia, a linha de bonecos e não só no mundo Disney. É que não foi só isso, é porque nesse processo a Disney adquiriu os direitos da Marvel, por exemplo, né? De trabalhar. Meio não, acho que não foi, já tinha. Foi. Então, eles estavam pra lançar Avengers, né? E aí, junto com o Avengers, eles lançaram... Não sei se Avengers 2, acho que era Avengers 2. E aí, eles lançaram Disney Infinity 2.0, né? E com... Puta, Star Wars, né? Eles tinham comprado direito do Star Wars e o Star Wars foi no meio. A Marvel não tinha sido bem antes? Ah, cara, foi nesse mês, né? Acho que foi na época de lançamento de Avengers 2, alguma coisa assim. Mas só falando disso, e em off, eu espero que Kingdom Hearts 3 tenha um mundo de Star Wars. Ah, cara, se tiver, os negros vão reclamar muito, velho. Nossa, tá, virou muita coisa em off, né? Uma coisa que a gente sempre, quando esses conceitos de bonecos da vida começaram a dar certo e tal, todo mundo, os fãs da Nintendo, ficaram pensando, porra, podia ter Pokémon. E assim, eu pensava nisso também, e a minha única conclusão pra não ter Pokémon é que se a Nintendo anunciasse um Pokémon com bonecos, iria acabar o plástico no mundo, porque iria vender tudo. Mas eu acho que a solução pra eles assim foi lançar no Pokémon Rumble U, da série Pokémon Blast, Pokémon Rumble, fazer bonequinhos como se fossem de origami, papel machê, versão bonecos NFC, é né? Que é o gráfico que os Pokémons têm no Rumble, né? Que é meio um jogo mais ou menos baixo orçamento. É, isso aconteceu. Pra quem não conhece, o Pokémon Rumble é um jogo em que você controla um Pokémon com dois ataques dentro de uma arena, você ataca os outros Pokémon, ou dentro de fases, tipo, meio crawler assim, você vai atacando os Pokémon e avançando até chegar no chefe. É um conceito muito simples, né? E a versão de Wii U consegue ser o meu top, pior jogo do Wii U, assim, longe de qualquer outro. Eu não entendo tanto essa raiva, eu não joguei o jogo. Mas pelo que eu entendo, Pokémon Rumble U necessita que você tenha um amiibo. Um amiibo não, um bonequinho do... Não, não necessita. É, você tem coisas extras, você tem... É. Eu não sei o que, eu não tenho. Eu não tenho os... Eu tenho o jogo, não tenho os bonequinhos, mas Pokémon Rumble U, eu não concordo que foi a primeira experiência da Nintendo. Pra mim foi um spin-off da Pokémon Company só pra, sei lá, pisar no mercado, entendeu? Se você for ver os bonecos, eles são pequenos, eles são, digamos, pro mercado japonês. E embora eles sejam baratos, tipo, $2, né, mais ou menos? É, $2. Embora eles sejam baratos, tem aquele negócio de você compra blind pack, né? que você não enxerga o que você tá comprando. É simplesmente você... Aquelas maquininhas. Você compra a pacotinha, né? É, você compra... Então, mas esse conceito tem no jogo, cara. Quando você vai comprar um Pokémon novo, lá dentro do jogo, você roda a roleta e vem um Pokémon. É, então, é meio japonês isso. Esse conceito ainda é bem japonês. Mas acho que é o primeiro, eu considero o primeiro da Nintendo a tentar, assim, antes dos Amiibos. Não é um conceito tão japonês não, porque você vai na 25 de março e rola aqueles Pokémon genéricos lá nas maquininhas. 25 não, na Liberdade. Ah, então é japonês, porra. E onde que na Liberdade tem japonês? Não, tá bom que só tem chinês, mas eu não sei, eles estão imitando alguma coisa. Chinês, paraguaio, tem tudo de lá. E otaku. E mendigo. Eu acho que foi a primeira experiência da Nintendo. Eu sei que foi a Pokémon Company que tornou o primórdio, mas não deu certo o Pokémon Rumble, né? Mas ainda pensando nisso, a Nintendo falou, não, vamos investir nisso que vai dar certo. E aí que surgiram os Amiibos, né? Os Amiibos nada mais são do que os bonecos com tecnologia NFC da Nintendo, baseado nos principais personagens da Nintendo, né? O conceito foi introduzido juntamente com o Super Smash Bros. Para o Wii U, como se já não fosse suficiente o hype que Super Smash Bros. Para o Wii U e 3DS, né, fosse trazer, eles ainda anunciaram que você poderia usar bonecos, utilizá-los dentro do jogo e os personagens dos bonecos serem invocados e você ainda poderia treiná-los. E eu acho que essa junção de anunciar os Amiibos juntamente direto com o Super Smash Bros. Foi um dos motivos do sucesso dos bonecos, porque eles lançaram no hype, entendeu? E também o Smash é uma jogada inteligente, porque você, no caso, a gente não sabia na época, mas aí depois virou isso. A ideia sempre foi essa, provavelmente. De ter lançado de todos os personagens do Smash, você abrange uma grande quantidade de séries. Então você tá pegando, pelo menos um fã da Nintendo, assim, você tá pegando ali um de cada série. Eu não sei se a ideia desde o começo era essa, porque você via o Sakurai, ele praticamente introduziu depois os Amiibos, foram mais a Nintendo forçando a barra. Não, mas ele falou que ele teve que fazer o Sakurai, né? Falou que teve que fazer o design das artworks dos personagens, ele que montou, porque ele tinha que montar de um jeito que ficasse bem no boneco. Então ele, acho que foi desde o início, assim, não desde o início, anunciaram o Smash já tinha isso, mas quando vieram com essa parte de Amiibos, já chegaram e falaram, vamos jogar no Smash, então já prepara toda essa parte, provavelmente quando começaram a mostrar já se tinha noção que ia ter os Amiibos. E a notícia mais legal era quando o Sakurai ia procurar os Amiibos pra comprar do acho que era Kid Icarus, eu não lembro qual, e ele não achava nas lojas porque tinha esgotado. É, ele mesmo já não achava, né? Muito bom. Os Amiibos, eles têm um belo diferencial, né? Primeiro porque eles armazenam muito mais informação do que a maioria dos outros bonecos dedicados desse Toy to Life, né? De 1 kbps para 4... Não, 1 kbps não, de 1 kilobyte para 4 kilobytes, mais ou menos, né? Putz, em questão de comparação, outros bonecos, eles armazenam, tipo, de 64 bytes a 124 bytes, 130 bytes, sabe? É muito pouco. Isso quer dizer, os Amiibos, eles não guardam só um save, eles guardam as informações de registro dele, de nível, né, e baseado em diversos outros jogos, né? Mas isso é muito, Mario. É bastante, cara, tipo, 4kbytes, tipo... Por que que quando você coloca no outro jogo, você tem que deletar o save do outro? É, porque é muito mais não suficiente. É assim, dentro de um jogo você pode fazer muita coisa, mas pra outro jogo é coisa pra caralho. Que eu acho que se você coloca no Smash e vai colocar em, sei lá, no... Mario Tênis, né? Acho que sim, acho que o Mario Tênis tem coisa de nível. Tem um sistema de treinamento, você treina o seu parceiro, você tem que deletar, pô. Seu parceiro esquece que lutou com você no Smash. Além dos Amiibos, foi anunciado também um conceito... Que ninguém liga agora. Não é que ninguém liga, cara. LEGO Dimensions, ele trouxe aquilo que todo mundo desejava... Não todo mundo desejava, mas... É um conceito tão legal que as pessoas, quando viram... Tipo, falaram, mano, eu quero isso, sabe? De você utilizar bonequinhos do LEGO mesmo... Pra invocá-los dentro do jogo do LEGO. É, eu sou fã dos jogos de Lego, vou falar, apesar de muitos deles não terem, tipo, tanta ação quanto deveria, eu adoro, tipo, como a Traveller's Tale trabalha a história dos jogos, etc. E, pra mim, poder jogar esses jogos, tipo, em mundos teoricamente abertos, né, de diversas franquias ao mesmo tempo, e ainda utilizando bonecos de Lego, que eu gosto, seria, tipo, muito legal, mas essa é uma experiência pessoal minha. E assim como outros fãs de Lego, tipo, assim, pra internet, você percebe, né, tipo, puta, muita gente viu que o conceito ia ser muito legal. Mas eu não sei vocês, né? Imagina vocês estejam cagando pra tudo isso. O legal de Lego Dimensions é que você constrói o portal, aí você constrói os carrinhos lá e tudo mais. Só que eu vejo o público deles é mais um público adulto, né? Se você levar em conta as franquias que eles têm. É de Volta para o Futuro, não é? Não sei. São todas essas franquias meio nerds, assim, né? De Volta para o Futuro, Batman, Senhor dos Anéis... vai de tudo, assim. Mano, tem até o Doctor Who no meio, velho. Eu sei lá, eu acho que Lego se desgastou tanto, assim, teve tanto Lego antes desse Lego Dimensions, que quando esse saiu, eu olhei e falei, legal, eles entraram na onda. Mas, tipo, nada demais, sabe? Eu acho importante, cara, até porque, conforme os filmes forem saindo, eles simplesmente podem lançar DLCs para o jogo. Ele é meio que um jogo definitivo desse, juntando todo esse universo Lego, né? É óbvio que conforme as gerações serão lançando, eles não podem permanecer. Provavelmente eles vão lançar um Lego Dimensions 2, enfim. Eles vão lançar, não vão lançar esse DLC, Mario. Vão lançar um 2. Você tá se iludindo. Não, pra mim o problema é que, entre aspas, não existe o fã da franquia Lego, né? Você, sei lá... Nossa, como não? Tem um cara aí que gosta de Ninjago, velho. Não. Eu sou fã da franquia Lego, cara. Não, eu não tô... falando isso, eu tô falando, sei lá, o cara que curte o Senhor dos Anéis não necessariamente gosta de Batman, sabe? Então é uma coisa meio, tipo, mais desconexas do que o outro. Às vezes o fã da Disney ele consome tudo, assim como o fã da Nintendo. E Activision é um caso à parte porque, entre aspas, é uma franquia única. O Lego Dimensions, aí você, pô, sou muito fã de, sei lá, De Volta para o Futuro. Eu tô no mundo de Indiana Jones, do tipo, tô cagando e andando, sabe? Tá, eu entendo o que você tá falando. Você acha que um jogo dedicado seria melhor do que ter um jogo único, né? Um jogo que mistura tudo. Eu acho que por ele comprar franquias separadas, eu acho que não, não fica tão orgânico o mundo, é só isso. Cara, tem até o jogo do o mundo dos Simpsons, velho, no Lego Dimensions. Nossa, que isso aleatório, é muito velho. Você tá com Gandalf no mundo dos Simpsons, isso é completamente aleatório. Mais que aleatório que isso, eu não sei o quê. É você colocar o personagem do Cheetos no Mugen. De vendas, esses bonecos eles estouraram, né? Eles fizeram muito sucesso. Pela quantidade que saiu depois do Skylanders, a gente percebe que eles deram uma boa grana, né? Só o Skylanders ele faturou muito, né? Em junho de 2015 eles haviam vendido já 250 milhões de bonecos e faturado mais ou menos 3 bilhões de dólares. Se a conta que o Jamon fez está correta. Então, eu não sei se eu me confundi com o zero, sabe? Eu tava meio sonado, vou usar essa desculpa, né? Eles venderam 62,5, considerando todo esse tempo, milhões por mês. Em dólares, não em unidades de bonequinha. Eu acho que isso é muita coisa, isso é coisa pra caralho. Mano, quando você vai separar assim, você olha e fala, 62 milhões? Cara, mano, é coisa pra porra mesmo. Você entende o que aconteceu depois, né? E os amigos, João? Os amigos, eles... Aqui, da data que a gente tinha, era de 1º de abril a 30 de setembro de 2015, a Nintendo faturou 1,17 bilhões de dólares, o que dá, dividido por 6, 195 milhões por mês. Como aqui, a outra informação de 62,5, que era do Skylanders, era um período de 4 anos, então tem uma discrepância bem grande entre os dois números, né? Então a gente não pode ter muita base nisso pra falar sobre o sucesso. Eu acho que esse número tá errado, porque até outubro de 2015, haviam sido vendidos 21 milhões de amiibos, mas né? Milhões de amiibos dá quanto em... Então, aí você faz a conta aqui. Dá uns 200 milhões, né? Mais ou... Dá 380 milhões. Então não sei, mano. Então é a fonte que a gente pegou tá errada. Em todo caso, são valores muito altos, assim, né? E o Disney Infinity vendeu muito menos. Tipo, pouco pra caramba. Mas fui pesquisar sobre o Disney Infinity e estavam falando. Até comentaram isso, que teve um problema que uma hora não manteve o momentum. o Disney Infinity começou a vender muito pouco e só conseguiu voltar às vendas quando lançou o filme do Star Wars, que eles aproveitaram o hype do filme e lançaram um mês antes os bonecos, né, do Star Wars. E esse foi a subida dos lucros deles. A verdade é que esses negócios vendem porque todos esses Toys to Life são action figures baratas, né? Tipo, elas são acessíveis, tá? Não, eu acho que essa coisa de ser barato, né? Ele é aquela faca de dois gumes. Ele é legal porque é barato. Aqui não é, né? A gente nunca tá mencionando o Brasil, porque $90 num boneco daquele não vale. $90 não, R$90. Num boneco desses não vale. O boneco no máximo vai uns 50, a gente pode até conversar. É $13, né, os amigos nos Estados Unidos. É. Então, $13 por esse boneco, velho, vale, pra mim vale muito a pena. Só que aí você vai pagar o que tem aqui, mano. Putz, dói, é foda. Eu acabei falando, não concluí nada, então esquece essa parte. Eu esqueci o que eu ia concluir no meio. Que merda. Um dos grandes problemas da indústria da tecnologia NFC é a pirataria. A gente comentou que o Skylanders, já com a RFID, tipo, ele já tinha uma galera ali de fórum que estava fazendo alguns scripts que você poderia utilizar no Android, conectar, enfim, né? Você vê, não tinha... como o Android ele tem um sensor de NFC, você poderia conectar seu boneco lá e transmitir dados. Muito fácil. Só que aí as coisas foram evoluindo conforme o progresso, né, da tecnologia, tipo, aconteceu. As pessoas perceberam que tanto quanto esses bonecos vendiam, eles poderiam ganhar dinheiro com a fabricação de dispositivos no qual você colocasse um boneco, transmitisse dados para o computador e você editasse como você quiser. Isso existe, tipo, aos montes. Se você procurar no Mercado Livre e esses outros sites de vendas, existem sistemas periféricos de backup de bonecos NFC. E a gente tá falando tanto do Skylanders quanto do Disney Infinity, tanto quanto do Amiibo. E você transmite lá, faz backup dos dados, tá tudo certo, sabe? Mas a... Cara, isso é tão grotesco que os caras da China fizeram um dispositivo chamado Amico, sabe? Tipo, ao invés do B, você coloca um Q. E você não faz só o backup, ele tem templates que você pode editar seus amigos, sabe? É muito bizarro, mano, tudo isso. A China não perde tempo quando ela vê que uma galera tá ganhando dinheiro, eles já vão lá e fabricam. E também tem amiibo falso, velho. Você percebe a diferença na cara, assim. É bem o Morph. Já virou Morph, já? Morph? Não. É o Morph com aquela cara de smile lá, feito de papel de glacê. Que horrível. Assim, é grotesco os amiibos. O amiibo do Morph já é feio no original, né, velho? Então, coloca Morph depois no YouTube pra vocês verem. Mas esses amiibos, eles também vendem na China, né? Ele, obviamente é um preço muito barato, mas ele só perde em questão do boneco mesmo, que ele é feio. Porque em resto, é basicamente aquela porra daquele chip NFC. Eu tô vendo o Morph aqui, eu já tinha visto isso. Muito bom. Mas assim, eu acredito que, claro, que vai ter bastante gente usando a pirataria. Só que eu acho que isso não afeta tanto, porque você às vezes você tá, você tá comprando mais pelo boneco do que pra usar no jogo, velho. Então, e por não ser tão caro, não tô falando aqui, por não ser tão caro, o pessoal vai lá e compra, tipo... O problema é só a disponibilidade, né? O quanto tem a oferta no mercado. Tô vendo morto. Que merda. É muito feio. Ah. Amiibo! Dos bonecos que a gente mencionou, qual que vocês possuem? Ah, não sei. Eu tenho... quando lançou, eu comprei o Wii Fit Trainer. Por que você tem o Wii Fit Trainer? É porque eu curto o Wii Fit Trainer. Eu queria o Wii Fit Trainer quando eu vi a lineup, os 12 primeiros, eu falo... Cara, eu nunca pensei que eu teria um boneco do Wii Fit Trainer, eu preciso ter. Eu já tive um Wii Fit, eu brinquei um pouco com a balança, claro que depois eu larguei porque o jogo é tosco, mas assim... Porque você não queria emagrecer, essa é a verdade. Eu gostava do jogo. Mas eu acho legal, é uma franquia que eu curto e, sei lá, se tivesse do Kawashima eu comprava também. Se tivesse um boneco do Iwata, né? Vai comprar só porque agora ia ser meio creepy o negócio, né? Ai, acompanha. Vem um vasinho só. Que mancada. Depois eu comprei o Ike e não comprei mais por falta de dinheiro mesmo. Tipo, eu falei... Então, esse é o problema, esse é o maior problema, acho que com Amiibos, é o nosso bolso. Basicamente o problema é assim, quando você tá sem grana, a primeira coisa que você corta é coisa supérflua. E digamos que a Nintendo não deu nenhum motivo pra gente continuar comprando esses bonecos. Tipo, eu compro por, sei lá... Você é fã da franquia. É, pela aparência, eu sempre pensei nisso. Eu vou comprar os bonecos que eu acho legal, no, que eu sou fã. Eu não vou falar todos os meus amigos, mas assim, eu tenho os que eu gosto. Da franquia Fire Emblem, tem o Olimar, o NES. E eu acho legal, os amigos eu gosto de comprar aqueles que não vão ter action, não vão ter bonecos de nenhuma outra forma. Na do Fire Emblem depois teve, infelizmente, aí eu já tinha comprado, já tinha começado a maldição. Mas eu gosto dos amigos, eu só acho o problema que eles são caros aqui. Aí eu acabo importando, eu tenho que esperar juntar grana e amigos pra eu comprar um grande pacote vindo do Japão pra vir mais barato tudo. Então eu acabo não comprando os últimos que lançam. Já tem vergonha não, Gilmão, fala que você tem todos. Não tenho, eu queria, mano. Eu queria ter todos do Smash, velho, mas é foda. Mas só falta 5, né? É, só falta 5. Então, continue. E você, Mario? Fale sobre o seu Pikachu. Tem um Pikachu. É isso, esse é o meu amigo, cara. E, assim, eu tô olhando pra ele, eu acho ele bonitinho, mas ele tá junto com os meus outros bonecos de Pikachu. E, por incrível que pareça, o meu amigo do Pikachu é melhor que os meus outros bonecos de Pokémon, né? Incrível que pareça, vocês são lá da feirinha. Então, o problema é que eu comprei todos a 25 de março, né? Então não é muito difícil de ser melhor. Eu não tenho. O problema é esse, eu tava comentando que eu não tenho tanta vontade de comprar amiibos assim que nem todo mundo compra. Eu sei que são itens colecionáveis, né? Eu gosto muito, eu gostaria de ter muito mais. Alguns amiibos de Animal Crossing, em especial da Isabelle, mas eu poderia substituí-la pelo Nendoroid fácil. É, então, esse é um dos negócios, esse é um dos problemas do amigo da Isabelle, que tem um Nendoroid melhor. Tem um Nendoroid melhor e mais útil, né, porque o Nendoroid se mexe. Melhor, agora eu fico mal, porque eu olho pra aquele... Eu tenho um amigo da Isabelle também. Eu olho pra aquele amigo... E você tem um Nendoroid também. Tem um Nendoroid também, eu tenho os dois. Eu olho pros dois e acho o amigo mais bonito. Porque o amigo é verdade, porque o amigo é pequenininho... E é muito fofo, dá uma vontade de agarrar a Isabelle de uma forma absurda, ai meu Deus. Mas você sabe que isso é psicológico, né? Porque a gente tende a tentar se satisfazer com as coisas que a gente acha que fez merda. Não, mas é verdade. É que assim, não é meu, mas não é meu. É assim, é da casa, da minha irmã, na verdade. Só que, mano, é muito fofo aquele amigo, sabe? É muito fofo. E ainda você coloca ela com o irmão dela do lado, é uma fofura. Ai meu Deus. Amigo! Cara, eu vou falar que assim, eu fui lá pro Los Angeles, né, E3 ano passado, né, e quando a galera soube que eu tava fora, muitos amigos meus começaram a falar, Mario, me compra Amiibo aí, me compra Amiibo, porque é mais barato, é 13 dólares, né, e na época o dólar tava mais ou menos 3,5, então você ainda ia conseguir sair na melhor, é 40 reais um Amiibo, tá bom. O problema é que muita gente, tipo, fala, olha, qual amigo você quer? Me fala aí. E a galera fala, não, me compra o Capitão Falcon aí, me compra o Na Little... época tava raro, né? O Marte, na época tava rara. O Little Mac, que tá tudo tranquilo. Gente, tipo, não tem, sabe? Os amigos são raros lá fora, tipo, muito raro. É, então, esse é um problema, né? Esse é o maior problema, acho que, dos amigos. Mas isso foi uma falha no início, assim, tipo... É, agora tá ok, não tá? É, agora tá ok. Não, parece que eles restocaram, né? Não sei, mas... Na época, eu só encontrava, e eu ia em GameStop, eu ia em Target, eu ia em Walmart, qualquer outra loja, eu só encontrava Mario, Diddy Kong, Zelda e Bowser, e é isso. E sendo que Diddy Kong tinha uns montes, assim. Eles estavam dando Diddy Kong, na verdade, né? É que o problema é aquela coisa, tipo, tem gente que gosta de colecionar, aí o pessoal, entre aspas, aproveita. E tipo, a Nintendo, o problema, na verdade, é de estoque. A Nintendo faz, sei lá, 50 Marios e um Marf. Aí você vê a cagada que acabou dando no início. Eles tiveram que refazer o boneco, basicamente isso. Tipo, eu acho que o problema não foi a quantidade de amiibos, foi o jeito que a Nintendo, ela não dividiu, entre aspas, as cotas. Porque o amiibo em si, ele nunca ficou escasso. O que fica escasso são os modelos que o pessoal quer ou o pessoal compra pra revender mais caro. É, então, esse foi um dos problemas no início que eu lembro, que tinha muita gente reclamando, scalpers? scalpers, que é essas pessoas que compram pra revender mais caro. E isso tinha muito, tanto que atualmente, se não me falha a maioria das armas, a Nintendo World é assim, ela só deixa você levar uma unidade por pessoa, duas unidades, dois amiibos por pessoa, quando você vai fazer a compra. Então não é nem questão, você não pode comprar a sua coleção inteira. Você tem, quando vai rechegar os bonecos, quando estão chegando novos, você tem limite pra comprar. A gente tá falando muito de amiibo, mas ninguém tem aqui os outros bonecos, né? Não, o Skylanders eu acho uma bosta, e o Disney Infinity eu gosto, eu queria ter aquela menininha lá do Detona Ralph, mas o preço me manda pra longe. Você compraria o boneco sem ter o jogo? Compraria, eu tenho uns amiibos do Animal Crossing, eu não tenho nada compatível com isso, eu comprei amiibo do NES, que não vai ter, é o Smash e uma roupa em algum lugar, e olha lá. Olimar, a mesma coisa, mano. Eu compro só pelo boneco, porque eu tenho um negócio físico. Eu acho muito bonito o boneco. Por mais que seja barato e feio, em comparação a bonecos de preço mais alto, são os bonecos que eu não teria de outra forma. Então, o conteúdo no jogo, pra mim, não interessa tanto. É mais um extra. É, em relação ao amiibo, vocês gostariam que tivesse um, assim, que ainda não foi anunciado? Como assim? Tipo, de algum personagem, ou de alguma coisa que ainda não lançou. Ah, eu gostaria de ter vários. Gostaria que a Nintendo fizesse pelo menos um boneco do Waluigi no Mario Tennis, um Sleep no Star Fox, sei lá. Você gosta de Sleep? Eu adoro Sleep, velho. Mas ele serviria só pro Star Fox, cara. Não, mas é o boneco, assim. O uso que a Nintendo faz dos amiibos eu acho escroto pra caramba. Tipo, eu acho que não tem nem motivo, não tem nem como justificar você comprar o boneco pra um costume ou alguma coisa, tipo. Sabe o que eu ia sugerir? Eu acho que a Nintendo tá perdendo dinheiro no bagulho aí. É, eu acho que ela deveria vender aquelas forminhas tipo Play Doll e vende a massinha também. Tipo, faça seu próprio amiibo, tá ligado? Ah, a galera já faz sem isso, né? Já. Com isso ia ser umas horas de arte, provavelmente. Mas eu queria, falando dos amiibos, qual eu queria? Acho que do Dry Bones, velho, do Mario. Eu gosto desse bicho e eu não vejo muito o boneco dele. Eu nunca procurei também. E você, Mario? Qual boneco você queria que fosse da Nintendo? Sem colocar a Chrono. Eu não ia falar Chrono nem nada, mas é difícil, cara. Porque assim, tem que ser de jogo atual, né? Ou não, pode ser de um jogo antigo. Você quer o Balloon Fighter? Você quer Ice Climbers? Não, não. Os Ice Climbers eu pensei ia ficar muito legal. Eu compraria. É, eu acho que ia. Que assim, eles não teriam que fazer um jeito de caber, mas seria muito difícil fazer o modelinho dele. Os chineses não iriam acertar, não. Colocaram o Olimar com os três, o Ducky Hunt também, verdade? Cara que ele citou. Então acho que os Ice Climbers ia ser um encaixado no outro ali. Não, se for pra falar personagem Smash que tem no Brawl, então eu preferia o Pokémon Trainer. Nossa, esse aí eu não ia querer, não. Mas não, personagem da Nintendo, Vamos ser ateiro ao mundo da Nintendo. Mas eu não tô falando da Nintendo, caralho. Tá bom, então o Pokémon Trainer, ele quer o Red. Tem Red, tudo que é boneco, ele quer o Red num amiibo também. Não, poderia ser o Red junto com os três Pokémon. Eita porra. É, e ficaria grande. Ele quer um diorama, um amiibo diorama já, inteiro. Não, mas ó, da Nintendo, é que é muito engraçado. Eu fico pensando em personagens de Super Mario RPG também, né? Um Mallow da vida, um Geno, mas é impossível porque não teria utilidade nenhuma, né? Ah, mas amiibo não tem utilidade, mano. É, o que que você quer? Você quer qual boneco com utilidade? Qual utilidade você quer que o boneco tenha? É, qual utilidade que a Nintendo já fez que você fala, pô, isso é foda, velho. Isso aqui eu preciso ter. Então, é que eles ainda não fizeram um jogo de Pokémon decente, mas poderia ter. Inclusive, Pokémon vai ter um negócio com o amiibo? Por que não, cara? O máximo que você vai ter no Pokémon, guarde minhas palavras, é você colocar o Pikachu e aparece um Pikachu Doll dentro do jogo. Eles não vão fazer nada além disso nos jogos Pokémon. Se fizer. É, no mínimo eles perderam a oportunidade com o Pokémon Tournament. Sim, isso, sim. Isso aí. É, de lançar bonecos, sim. Mas assim, em relação à funcionalidade, a não ser que eles copiem o jeito de Skylanders de coisa, tipo. Não, basicamente, não tem como você vender os amiibos. Aliás, eu acho a grande falha dos amiibos são essas, assim. De, tipo, a Nintendo tenta ser tudo, funcionar em 15 jogos, mas pra usar em 2 jogos você tem que apagar save. Ou pra os outros 14 você é só um costume vagabundo de uma aeronave no jogo X. Tipo, a verdade é que os amigos, assim, tipo, e os que utilizam coisas boas, tipo, personagens novos, tipo, em Fire Emblem ou Codename Steam, eu acho que são os únicos que justificam você comprar por causa do jogo. E o ridículo, eu acho exatamente assim, quanto mais melhor a funcionalidade do Amiibo, mais ridículo fica. Porque quando você não tem, fica uma falha muito grande no jogo. Por exemplo, esse Codename Shin ou Fire Emblem, que você não tem os personagens porque você não tem os bonecos. Ou você não tem a capacidade de ler os bonecos, né? Então, é complicado. Eu acho assim, que o Amiibo tem que ser exatamente isso aí, tem que ser meio inútil. Uma feature de mó custom, assim, mó idiotinha, um negócio, que você pode ignorar que não vai ter problema. Porque você colocar um conteúdo importante pro jogo travado pelo DLC que é o Amiibo, é meio broxante pra quem não tem. É meio chato isso. Amiibo! Falando ainda dos bonecos NFC, como vocês acham que essa tecnologia pode ficar no futuro? Tipo, o que, que vocês acham que eles ainda podem agregar utilizando a tecnologia NFC com bonecos, né? Eu acho que não, eu não consigo imaginar, eu não sou muito visionário também nesse ponto agora, nesse momento. Não consigo imaginar nada, eu acho que eles vão continuar lançando os personagens da Nintendo, como eles estão fazendo, e vai continuar dando dinheiro por um bom tempo, né? Só tem que ver se o NX vai, se a continuação, né, se o futuro vai continuar mantendo contato com o NFC, né? Que você nunca sabe, a Nintendo pode dar uma louca e o próximo console já dela já não lê mais Amiibo nenhum. Ah, com certeza vai ler, mas assim, em relação à utilidade em jogos, eu acho que não tem, na verdade não tem o que fazer, entendeu? Eu não consigo imaginar um gênero de jogo que aproveitaria os bonecos, tipo, de forma significativa, que você não dá pra ter sem ter os bonecos. Mas a bolha, o mercado dos amiibos, tudo depende da força da sua franquia, entendeu? Se a Nintendo conseguir fazer que os fãs comprem Mario trocentas mil vezes, vai continuar saindo versões toscas de Mario. A gente tá falando de amiibo, mas generalizei NFC, né? Tipo... Mas a gente tá tem opinião com amiibo. A gente explode o resto. Cara, não sei. Eu pra mim, tô esperando ainda os bonecos de Pokémon lançarem ainda. Eu acho que é uma ótima ideia você ir pegar um gachapon de amiibo. Eu acho que o futuro do Japão é esse, não é nem... Tinha um amiibo diferente? Não, foda-se que é Pokémon. Eu acho que o futuro tá faltando uma máquina que você vai lá, bota tipo duas moedinhas e baixa um amiibo, sabe? Ou um boneco, né, pra ser aleatório. Aí você pega o Blind Pack e você pega, sei lá, um Caterpie. Aí você coloca no jogo e aparece pra você capturar isso. Acho que assim, seria muito legal se você pudesse carregar o seu time no bolso mesmo. E de repente pode ser até uma casezinha de Pokébola, né? Eu acho que um jogo de Pokémon nesse estilo seria muito da hora, cara. Eu acho melhor do que você ter que ter os Pokémon dentro do jogo, sabe? Eu acho que você poder andar com os Pokémon no bolso é um conceito muito da hora mesmo. Aí você é roubado. Esse conceito foi usado no Pokéwalker. E cadê o seu Pokéwalker, Jamon? Meu Pokéwalker tá aqui em cima, com um Multilex. Meu tá sem bateria. Então, eu troquei a bateria no início do ano passado, dessa porra. O tema no final era sobre o Pokéwalker. Esse foi mais um NParty Costa a Costa. Para maiores informações, acesse www.nparty.com.br.